penador, a minha fé se esvaiu. Assim, olhei só para mim. Perdão, porque por um instante eu deixei de acreditar que tu estavas junto a mim. Me desviei do seu olhar, que me cuidava sem cessar, e permiti a insensatez domina meu coração. Mas, meu Senhor, estou aqui arrependido e rogo a ti. Mais uma vez eu clamo para te pedir aqui. Uma vez eu clamo